Policiais militares gravados numa sessão de espancamento a um jovem na zona norte. Movimento de policiais no assassinato do jovem Guilherme. Só tô nessa fita pela precisão. Pra arrumar um troco não tá fácil não. Oi, não tá fácil não. O crime né, bombom. Eu sou vida louca e não gamelo não. Já tô nessa luta já faz mó tempão. E a marihuana me acompanha já faz tempo. Só me pego refletindo, pensando a todo momento. Evitar meu pessoal do sofrimento. Tirei o aprendizado com os parceiros lá de dentro. Tô evitando pra não passar. Mas esse meu caminho tá sinistro. Tenho minha piveta pra criar. E peço a Deus que olhe aqui pra esse seu filho. Se eles pegar, roubando a quebra é sem perdão. Se acoberta, vai tomar salve com razão. E se tenta pagar de brabo, ramelão. Vai se estrepar, vai ter resumo, vilão. Deixa vir na bota que os menores tá cortadão de navão, vai capotar. Dentro da favela nós conhece a rota. Toma dracão no peão, quero ver pegar. Verme na quebrada rende pet. Mata inocente pra ele estar firme. Coloca o Datena lá de frente. Fala referente o que acontece no morro. Leve essas ideias aqui de mente. Pensa na minha gente, meu Deus, que humilhação. Saudade dos que não tá mais presente. Já chorei demais com a ausência desses irmãos. A morte foi destino de bons amigos. E por pouca coisa eles não estão aqui. Dói no peito quando eu lembro do Marcos Vinícius. Era leal, acreditava no MC. Eu já fui rebelde, suportável na escola. Péssimo em matemática, tirei zero na prova. Mas o tempo passou, não concluí o ensino médio. Pra arrumar um trampo é difícil sem colégio. E na esquina tem a boca dando lucro pros menor. Perdendo lança, mato crack, sacolé de pó. É rotatório, o crime rola de verdade. Mas aprendi que o crime é o caminho da maldade. É o caminho da maldade. Esse boy. O crime não é bom, bom. Só tô nessa fita pela precisão. Arrumar um troco não tá fácil. Hoje não tá fácil, não. O crime não é bom, bom. Eu sou vida louca e não ramelo, não. Eu tô nessa luta já faz mó tempão. Hoje já faz mó tempão. Tô nessa fita pela precisão. Pra arrumar um troco não tá fácil não. Oi, não tá fácil não. O crime né, bombom. Eu sou vida louca e não gamelo não. Já tô nessa luta já faz mó tempão. Hoje já faz mó tempão. E a Maria